是原来不知道这都是谁。 sinal de segurança eletrônico seu, reporte a habilidade do localizador. Lima, Porto, Capitão, agora são utilizados. Baixado e travado, estilo Ceará. No 7, vamos autorizar no mapa Romeu, estilo Ceará Lima, 10.130 graus, lembro de nós. Lembro de uma 7, estilo Ceará. 9, completando a posição de conversa 2, abertura 1 a 0, chama a posição de abertura 1, no ar de posição 9. Posição 1. Abertura de abertura para 3, 2, 8, 5, 1, 0, 8. de alinhado e pronto para decolagem. Direto plataforma, meio que a gente foi, como já autorizado, pode ir para o sul. Auxílio de Montanha 83, 8908, pronto, eu vou levar. Ótimo, mais tarde. Tomar seu chamado todo. Yeah. Você está feliz com a coordenação para esse local. Desculpa. Deixa eu manter 77, vai faltar já. vai subir e manter o 3 mil pés até 2,5 milhas em caso de falha. Lógico, continua a ascensão nível 00. Já circulou a pista 10 ou ATR, está cruzando o nível 40 no momento, ok? E sim manter 3 mil pés, né, mantendo o coral, ok? Vai com full pressão da subida, coral no bravo, subir e manter 3 mil até 25 milhas, caso saia as comunicações e o controle liberar. Salvador em caso de falha de comunicação. Bom, 2170, contato na Terra Metalagem, sou o Cruz Montão Motorizado, aqui no Hotel 390. Montão Motorizado, é o 2170. Cessna 25, Juan Bachelor 2,